The into departure, take off from Leland Zero, maintain heads until 2,000 feet, then turn your right to dial position, Delta Alpha Echo Lima, then you fly the position Lida, Lima Echo Delta Alpha, then position Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Tem uniforme, só tentar limpar a informação do seu voo. Regarding the departure clearance to flight level 380. And you are asking me why you have to maintain heads until 2,000 feet, correct? No, you have to maintain the restriction of the SID. Salvador Azul 2772, tem 6262 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Vitória para identidade. Azul 2772, está caracterizado até a saída da parte 3? Até a saída da parte 3, 2772. Saída do parte 3, Azul 2772. Azul 2772, a seguir a aeronave da Gol agora finalizando o pushback na ponte 3 até o ponto de espera. Torre 1, 9, desse 995, a gente agora na 095, bom voo. Desafiante então, vai seguir a aeronave da Gol até o ponto de espera, com o número 2, o 2772, após 6295. Salvador, Gol 109 FI, ready to taxi. EOB 179, alternate Campinas, endurance 3 hours at Anense. Taxi approved via India to Honey Point, runway 10, altimeter 1015, to the tower frequency 119, decimal 95, have a good flight and thank you. Okay, thank you. Salve Salvador, Azul 9149, gente da Júlia. Azul 9149, prepara a subida a Arbor Alefa, aguarde minutos, cópia, por gentileza. Uma saída? Arbor 1, Alefa. Arbor 1, Alefa, o 9149, olha lá. Salvador Tower, good morning, go 10905, holding short, runway 10. Go 10905, clear line up and take off from runway 10, wind 120 degrees, 08 knots, QNH 1015. Go 10905, clear to line up and take off runway 10. Internave, reporte passando, serve 366. DS-2500 pesos, destino 095, aprou Serra Vitor 366 e reporta lá, gol no 160. Zero. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor, Alefa. Após Alefa, voa Tosof, apertando 21. Transponde 5572, controle 120, decimal 8. Arbor, transição, elétrica. Guys, direto de São Jato, intercepta o número 21, transponder 579, controle 1, exército pessoal, entrando no avião 49. Fazendo avião 49, cotejamento correto, pronto para pushback e assinamento. Eu chamei o controle Aracaju na frequência 120.3, tamo voo. 1203 Aracaju, obrigado, bom trabalho, 2796. Comandor, bom dia, 3304. 304, cópia Brasília? Positivo. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arboruno, Elefa, via pérdulo 1-7. Transponder 5575, controle 1-20.8. Ok, autorizado para Brasília 360, curva à direita, Arboruno, Elefa. Apesulo 17, aerovia, 5595, transponde 208, controle. Treinamento correto, sempre pronto para o posto de acionamento. Passará. November 37, Tang Yankee, Salvador Ground. I made a mistake. Please, disregard the restriction to maintain the flight level 100. After takeoff from runway 10, maintain heads until 2,000 feet. Then turn your right and climb in a car to Salvador Departure Control Clearance. Salvador, bom dia, Gol 9095, passando 1700, Árvore 1. Gol 9095, contato na decolagem, suba via Árvore 1, para nível de voo 360. O Gol 9095, sobe via Árvore 1 para o 360. Número Gol 9095, vai na proa de Elefa. Gol 905, direto Elefa. Azul 2772, eu coloco a segundo, chame controle de Salvador, na frequência 1208. 1208. Matriz 1-1, acione identificação, desça 4 mil pés, ajustado 1-0-1-5, vai na proa de Serra Vitor 367. Táxi autorizado via Pátio Índia, controle de espera Sorri 1-1-8-95, ajustando a 0-5 como um voo. Pátio Índia, 2-1-5, ponto de espera, 1015, tenha um bom dia. Gol 2196, informação Juliette, autorização para Porto Seguro. Gol Gol 2196. Prepara a subida da Euleda, Porto Seguro Aguarda de Cobre, por gentileza. Euleda, Porto Seguro Aguarda. 160, bom dia. Azul 2772, controle. Controle Azul 2772, decolou. Azul 2772, contato radar passando 3.000 pés, voe direto coral. Direto coral, Azul 2772. November 37, Tango Yankee. Clear cross runway 17, taxiway on taxiway Quebec, Mike, call back on taxiway Lima. Para Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Porto Seguro. Transponder 5004, controle 120.8. 360 autorizado, decola da pista 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Porto Seguro. Controle saída 1208, código transponder 5004. Correto, senhor, pronto para o fechamento de acionamento. Agora. Ok, aproveite o taxi via Van April. Call me to enter taxiway India. Oi, Salvador, muito bom dia. Tá 3179, ponto espera da 10, não. São 3179, mantém o ponto espera da 10. Mantém. Ou 1095 Recife, 1288, caso negativo, 126.0. O Gol 1095 Recife, 1288, 1260. Pushback, acionamento, Gol 2196. Gol 2196, após o Falcon, a retaguarda está autorizando o time táxi. Após a passagem, Falcon, a retaguarda está autorizado o time táxi. Good morning, Ocean 6, 3, 1, 2, request sprint to Recife. Ocean 6, 3, 1, 2, good morning. Approve to Recife at level 350. Take off runway 10, left to turn, Polka departure, Aracaju, Aracaju transition, via upper to low 17. Squawk 5577, similar departure control, 120.8. Well, roger, clear to receive to flight level 350. Departure runway 10, left turn. Departure with Polka transition, Aracaju. Upper to loop 17. Spoke 5577, departure control will be 1208, Ocean 6312, and send number 2. Ocean 6312, read the bank correct, come here, ready for pushback and set up. I will, come down, 6312. solo, bom dia, Gol 960, livrou. Gol 960, bom dia, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Gol 960. Bamboo 37, Tango Yankee. Taxi approved until holding point runway 10. Then Bear Call Tower 118.95, altimeter setting 1015. Have a good flight. Number 37 Tango Yankee ground. Number 37 Tango Yankee, clear line up and wait to runway 10. Sendo 79 decolado ao Zuno 1100, chamamos a polícia rodando a frequência no 208. Chamara, bom dia. Bom dia. Salvador, tá 3179 da Euleda. Então, 3179, contato radar decolagem, suba via da El para nível de voo 320. 320 via da El, tá 3139. Isso, decimal 95, altimetro no 095, bom voo, 2196. No 095 agora, Libertaque, ponto 0096. Voo no 160, para a aeronave da companhia, ingresso Juliette, ponto 07. Juliette 07, para o voo no 160. Aqui. Juliette 07, ponto 60. Né, 6311, autorizado a aeronave, pistão 10, o reporte passando para a Vitor 366. Autorizado, solo, voo 960, para informação na taxi Alfa, a grama que foi cortada, as aparas da grama não foram recolhidas e estão pendadas na taxi, ok? Gente, graças pela informação, vamos reportar a infra aérea. Obrigada. Tô 2 minutos para fazer call, 2 minutos. Fazendo um pequeno desvio à direita, proa 220. Vigizio, Stan 3179, reporte quando possível pela Leda. Acho que vai ficar possível Leda. Deve fazer na ponte. Sim, teremos que coordenar uma prova mais assim, se concentra em Recife, mantenha pedido, Stan 3179. Até ela devia aguardar na prova, 79. November 37, Tango Yankee, clear for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Igual 2196, pode ficar pronto. 2196 após o Falcon autorizado a IAI manter pista no zero. Ali mantém pista 37 São Bianca, airborne at 05, Salvador de Pacho, control 120.8, have a nice trip. 120.8, 7 Tango Yankee, good day. Departure November 37 Tango Yankee, passing 1700, climbing flight level 380. November 37 Tango Yankee, with contact on the passing climbing, maintain flight level 380, dial departure. Maintain flight level 380 on the dial departure for 7 Tango Yankee. Por 2171, desça 4 no 6, ajuste no 0 no 5, autorizado a aeronave pistão no 0, reporte passando Serra Vitor 366. Gente, vai reportar o 366, 4 mil comigo, o 2171. Tá 3259, o cotejamento correto, já passa pronto para o puxo de pré-questionamento. Tá 3179, chame centro Recife no 28.35, caso negativo no 25.1. 2835251, agora. Estabilizando a RNAB, estão no 0669. M311 complexo, M21 no 8.95. Salvador, bom dia, 6311 e a RNAB está 10. M311, ajuste 1.095, abaixo, pista livre. Taxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera, torre 1. 1-8-195, ajuste 1-0-1-5, Mongol. Autorizado, taxa direita, Índia, ponto espera da 1-0-1-8-195, 1-0-1-5, azul, 9-1-4-9. Mongol. Obrigado, ataque. Oceano 6312, a fazer a nave da azul, inicial ataque, está autorizado, início do pushback para o ataque. Mais o azul, está autorizado, né? M311, autorizado com o uso pistão 0, 120 graus, 08 nós. Autorizado com o pistão 0, 06, 31. Voo 2196, decolada 08, controle 120, décima 8. 208. Salvador, bom dia, voo 2196, decolou. 2196, contatará a decolagem supervia da EL para nível de voo 360. Da EL 360. Salvador, azul, 9-1, ponto de espera da 0. Tomassagem, voo 2-1-9-10. Voo 2-1-9-6 está livre de desvios, porém... Considere, depois de desvios está autorizado voar da EL, voo 2-1-9-6. Bom, senhor, pode desvios da EL. the 37 Tango Yankee, fly heading Motiva. Okay, direct to Motiva for 7 Tango Yankee. Do 772, serviço radar terminado, 53 milhas de distância do oeste de Salvador. Chame agora, controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Atento ao tráfego da companhia, afastado agora em 12 horas, 26 milhas rumo oposto, mantendo 1970, Alfa Tango 72. Informado, controle Ilhéus agora 120. Estando 366, o gol 2171. O 2171 no complexo, 198 decimal 95. Isso, pega mais esse. Channel 6310, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste na 05, bom voo. Boa noite. Observa o Fiquilo, parte a pista que decola, por gentileza. Setor sobrevoo. Setor sobrevoo, quando se afasta. Gol 2171. Gol 2171, bom dia, 1095, altímetro, abaixo, pista livre. Observa o Fiquilo, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, conta GL em Valença. Decola da 17, curva direita, inicialmente corredor a sé. 1000 pés. Controle 120 decimal 8, aciona no transponder 0116. Observa o Fitzkill, o cotejamento correto, confirme o pátio. Treinamento saque de decolagem com a torre em 118 decimal 95, aciona 0105, mau voo. Lembra 37 Tango Yankee, contact sinal Recife, frequency 128.35, if enable 125.1. Azul 9149, decolada Juno 3, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Sim, eu tô ciente de chamar aqui no nosso rádio freiro. E que para esse tipo de autorização é necessário na nossa folia. Está autorizado o início do reboque no pátio 3? Reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal. Está pronto para o TAC 304-205 a bordo, com 3 horas e 20, Campinas. TAC autorizado via pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altimetro 1-0-5, mão voos no 3304. 0 no 5, 0 até mais, 3 no 4. Oceaner 6 no 1, fazer a navegação, ingresso Juliette, posição 02 na parte principal. Posição 02 na posição da 3859 na posição número 4, puxa back outra vez. 3859, ponto de 4, aguarde. 050, sendo para o 050, na marcha, na 3849. O 2196, chame agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 2835251. Espera pronta, 6312. Alima, tem que chamar 0-6312. Gol 21-7-1, solo 1-5-direita, 2-1-19. Salvador, muito bom dia, gol 2-1-7-1, livrou, taxa 3-4-4. Gol 2-1-7-1, taxa via Alfa, Juliette, ponte 1-0. Ok, via Alfa, Juliette, ponte 1-0, gol 2-1-7-1. Ponte 6312, prisão de área, decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9 nós. Decolar 63, ó. Bom dia, vou na proa de Mari para a chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, chegada Mari para o 060, azul 3604, ponto espera pronto. 3604, utilizar a linha e manter a pista no zero. Espera, a linha mantém 1-0, 3604. Utilizar a linha e manter a pista no 7, eu acho que é o gol possível. Na Juliette, após estar autorizado, repartir na taxa em Lima. Durão 3154? 015, aguarde transferência de comunicações. Alexandre, precisa aguardar a transferência, próxima vez. Confirmando, não está prosseguindo para o 44? Mantido. Só não interfere com o senhor, você vai seguir agora a retaguarda do gol. A aeronave vai realizar o pushback de forma que deixa a taxa Juliette livre. Ok. 2, decolado 18, controle 120 do sinal 8. 208. 6312, bom dia. 6312, bom dia, está em contato do radar, saída Pucca, suba para o nível 350. Pucca 350, metendo. Mac Delta, chama agora a 2, Salvador, frequência 118.95. 118.95, acho Mac Delta, né? Oi, Salvador, eu acho Mac Delta. Acho Mac Delta, ajuste no 05, é forte vertical do farol de Itapuã. Agora a vertical do farol de Itapuã, acho Mac Delta. 3304, ligado a decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizar a decolagem 1-0, 3-0-4.

Delta que fica bem. Ok, chamará um ponto de espera data para que fica bem. Delta 9247, copy. Go ahead. To Guarulhos, flight level 340. Take off runway 10, right turn. Dael, Leda, Motiva, departure. Via upper slope 10 until Sabaté. Scock 5021, Salvador Departure Control 120.8. Clear to Guarulhos Airport, flight level 340. Dael, Leda, Motiva, Transir, departure. Scock 5021. Upper Zulu 10 Array. Salvador Control 208. Return 9247. 9247, ready back correct. Coming ready for pushback in the setup. Are you called? Costa, mais de Delta, de... ingressando na base, baixado pela base. Costa, mais de Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 97, vento 1 a 0 graus, 08 nós. Autorizado, 1 a 7 para o Costa, mais de Delta. Da 3859, decolado aos 23, controle no 20.8. 308, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, da 3859, decolado a posição no 1300 pés. Rosa, sem contato do radar, chegou para nível 360, autorizado direto ao Lefão. 360, direto ao Lefão, da 3859, obrigado. Sena 6312, chama em Recife, frequência 12685 e alterna 125.45. 12525, 2590, está autorizado a final do RNASA, número 2 na aproximação, desça para 25003, informe no Serra Vitor 366, o ajuste 10015. 2500, autorizado o RNASA, informa a Serra Vitor 366, azul 2590. Zero. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva, e upper do Lu 10, Taubaté. Transponder 5023, controle 120, decimal 8. Decola pista 10, curva à direita, da El, Leda Mótiva, interpretando o Lu 10. P3 no número correto, senhor, pronto para o pushback acionamento. Toma. 3896, está estabilizando o RNAV, passou a ferramenta 366. 3896, completa sinal e chame a torre em Salvador, 118 decimal 95. 3895, completando o procedimento, 3896. 2590, inicie redução para aproximação. Tráfego à sua frente 7 milhas e depois 321 da TAM. Iniciando redução, 2590. Controle Salvador, bom dia, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Decolou a Serra, descende para a Serra, o East Delta Lima, canal 01701, a bordo. Cedo Lima, Mike Fox, o ajuste no 0 no 5, mantenha-se com os visuais, autorizado o cruzamento do eixo da 10 entre o marcador externo e Dona. Costa Aeropolitana, 3896, final da 10, está baixado, checado. 3896, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 10 mancha. Pouso no 0, 3896. 50 com ajuste no 0 no 5. Tráfego Golf Kilo, mantenha-se com os visuais, tem a frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor. Tráfego 2590, informe, temos um helicóptero na sua posição de uma hora agora, está mantendo 500 pés com ombro posto, não irá interferir na sua aproximação. 52, 0. Pedra final, chame a torre Salvador, frequência 1, 18, 95, azul 2590. 1895, bom dia, 2590. Seis 04, chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288260, boa. Boa. Entre 2590. 3896, bom dia, Alfa Juliette, fonte meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3896. Fiz uma pergunta, tem a frequência livre, chama para a nova decolagem. Chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 3288260, obrigado, bom dia. Reporte terminando o rebote. Ok, autorizado, inserir na frequência 1110, informar a peça do rebote. Salvador, bom dia, 4450, bom dia, achando a identificação, vou ir na proa de TAP, pista para o nível 050, o ajuste no 0195. Identificou, vou na proa de TAP, 050, 2450. Approved. Pushback and Salam 89 coming ready for taxi. We have a report for a back. 250 is autorizado final do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, informe estabilizado. Bom dia, Alfa, quilo 73, fica com o sinalizador. Alfa, 73, bom dia, sana identificação, chegada Mari, desça para o nível 060, autorizado em TAP da presença. Ok, autorizado, estou aqui em TAP da presença, 060, chegada Mari, temos a informação do voo 1184. está deixando a 6250, vai direto para o Serra Vitor 366. Autorizado, Serra Vitor 366, a China 6250. 366, obrigado. Azul 4450, confirmação ligada? 259. Salvador, de momento, quanto voltando? Liga. Você falou que a Raul de Delta Lima, destino Cairo, ou 90, é? Acionador 0170, 105 a bordo, não fico. Calma aí, Fox. Autorizado prosseguir para Cairo, 1.000 pés. Você vai prosseguir via litoral ou prossegue direto? Vai manter o perfil do corredor ali, vai sair na Chaprego. Tem, informe no farol da barra, o Lima Mike Fox, quando possível, o seu estimado de pouso em Cairo. Você vai estimar no pouso pro 05 na próxima, vai reportar no farol da barra, o Lima Mike Fox. Copiado 1205. Delta Juliette, prossiga. É, já livramos a 17, estamos só estacionando aqui no pátio 4 já, mas a 17 está livre. Cliente livre 4 também para passear. Pode ir, vem para mais. Tem a frequência livre para a coordenação Lima Mike Fox. To India, to Honey Point, call tower 118, decimal 95, altimeter 0015, have a good flight. 0015, ready for send via 7 April, India, in 1998, 95 there. Salvador, Xanai 62, se puder. Puxa 6250, ajuste no 015, pouso autorizado, pistão no 0, o vento 120 graus, 10 nós. Tiro pouso no 0, puxa 6250. Voo no 648, chame na frequência 120, décima 8. 608. Salvador, voo no 648, 208, passando 200 para 150, informação de novo. Chegou no 648, acione em dedicação, veio direto em TAP, desça para o nível 050 com ajuste no 015. Estado, 4450, tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés. 10, 4, 4, 4. Voo 1184, está autorizado ao final do RNAV, é número 2 na aproximação, desça para 25003 com ajuste no 015, complete a redução para 2109. Redução 2109, desce para 2500, ajustado no 015, autorizado para segmento, voo 1184. É, a Delta Juliette, estacionado 44, obrigado, bom dia. Bom dia. Alta 92.7, outpoint, radar 1, ready. Down 92.7, clear, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 92.